geral, desde criança, nunca foi fácil pra mim. Apesar das dificuldades, tô firmão. Talvez se tivesse sido fácil, não teria graça. Estou com os meus parceiros, em busca de um sonho. Poder bélico da favela, a vida é o que importa, rapaziada. Liberdade pra nós. Liberdade, grita alto. Trabalhei para não ser pior. Aos 9 anos de idade eu perdi meu pai. Objetivos de criança eu não tinha mais. Mas dei a volta por cima com planos de vida. Se superei sem precisar vender droga na esquina. O tempo passa e a gente aprende a viver. Sofri na vida maluco, mas fazer o quê? Foi muito grande a luta, maior foi a vitória. Hoje vivo em paz, com saúde e glória. Veio uma bênção enorme em minha direção. Clamei a Deus e Jesus Cristo em busca da salvação. Uma libertação para os meus problemas. Então levanta, sai do chão, erga sua cabeça. Liberdade pra nós, esse é o nosso lema. Corra em busca do seu sonho e quebre as algemas. Liberdade, grita alto. De degrau em degrau, corro atrás do meu sonho. Objetivo na mente, sem parasitar. Não vou vencer a resistência sem nenhuma ferida. Problema vai ter, talvez uma despedida. Um momento marcante e inesquecível em sua vida. Se pá foi na infância, que época linda. Pensa mãe, Deus abençoe meu filho, a tua vida. Jesus me acompanha pra eu sair pras pistas. No relógio 20:30, que noite fria. O pensamento vai longe, inspiração que vem. Lua cheia inspira qualquer pessoa do bem. Certamente no rolê maluco sempre tem. Mas faço a minha, o certo é não confiar em ninguém. Inexplicável o brilho que as estrelas têm. E até Jesus foi traído por semear o bem.